Programa Francisco Barbosa. Entrevista. Olha esse telefone. Ô Barbosa, é que o Roberto Carlos tá lançando seu novo disco, Barbosa. Isso. E nós vamos conversar com ele agora, o Barbosa. Rei. É, Barbosa, sobre o seu novo trabalho dele. Vamos que bater maravilha. Um papo aqui, né? Tudo bem, Roberto Carlos? Alô! Aposentos de sua santidade, o rei Roberto Carlos. É o Dião Buscapé? E é o cara da Rádio Globo. Tudo bem, Dião? Mas o que é que tu quer aqui, ó, desafinado do jornalismo? Ô, Dião, eu tenho uma entrevista marcada aí com o Roberto Carlos, mas cadê ele, Dião? Ô, Rádio Globo, não vai dar pra ele atender agora não, me entende? Ah, que isso. É que o cara, ele é meio assim, supersticioso. Exatamente. Você quer dizer que o Roberto é meio supersticioso, exatamente, né, Tião? E por que que ele não vai poder falar agora no telefone, rapaz? Agora não, nos próximos 7 dias, amigo. 7 dias? Agora é que ele atendeu aqui, 2 minutos atrás, ele atendeu aqui o telefone. Sim. Quem tava ligando pra ele era o senhor Amarron. Sim, e daí? E vai daí que quando o Amarron liga, me entende? O doutor Roberto Carlos fica 7 dias sem pegar no telefone. Tadinho, o que você tá fazendo aí na casa do Roberto Carlos? Olha aqui, o Rádio Globo, eu tô aqui dando uma assessoria pra ele aqui, me entende? Por causa que sua excelência, o doutor Roberto Carlos, ele tava assim, precisando de alguém que falasse assim, do novo disco dele, me entende? E o que você pode nos falar do novo disco dele? Bom, eu não posso falar nada, amigo, que eu não sou fofoqueiro. Não, tá, não. Mulher fofoqueira já é feia, homem fofoqueiro, então não é isso, fala. Tião, não é isso não, Tião. Nós queremos saber é desse disco do Roberto Carlos. Isso. Ah, tá vendo aí? A comunicação é tudo na vida das pessoas. É verdade, é verdade. Entendeu? Agora, vocês querem saber do disco? O disco do Roberto Carlos. É só você ir na loja e comprar. Ir na loja e comprar. Quer dizer, pra você não, Barbosa. Pra você, a gente temos aqui uma cortesia da melhor qualidade, um alpinho aqui. Tá do, bom. Doutor Roberto. Sim. Agora, pra esse jornalistazinho aí, pode mandar ele coçar o bolso, tá? Eu não quero disco de graça não, Tião. Os ouvintes é que estão interessados em saber como é que tá esse disco. Você é cascateiro, rapaz. Que isso? Lá vem tu botar a culpa nos ouvintes. Isso não. Os ouvintes tá tudo lá em casa, lá almoçando, lá tudo quietinho, ouvindo a gente, rapaz. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, tá legal. Então vamos direto assim. Como é que é esse novo disco do Roberto Carlos, Tião? Muito bem. O Rádio Globo, o disco, ele é, na verdade, assim, redondo, me entende? Ah, meu Tem Deus. Tem um buraco no meio, ele vem com uma caixinha de plástico. Mas, Tião, que isso, é pra Tião, guardar ele dentro, me entende? Tá, Tião, isso nós já sabemos, Tião. Ô, Barbosa, se você já sabe, então, o que é que esse jornalistazinho aí de Mete Gela fica me fazendo essas perguntas infames? Tá, vou reformular. Pelo amor de Deus. Peraí, vou reformular a pergunta, vou refazer a pergunta, favor, Tião. Francisco Barbosa. O que que a gravadora, a Sony, a gravadora que é a Sony, do Roberto, espera do novo disco, hein, Tião? Olha, eu não sei não, hein, Barbosa, que eu ainda não conversei assim, mais intimamente com ela, me entende? Sim. Essa moça não é aquela japonesa? Que moça japonesa? Sônia gravadora, Tião. Ai. Me diz uma coisa aqui, Tião, o carro-chefe do... Parece que é Eu Te Amo Tanto. Epa! Tá ouvindo aí, Barbosa? O que que tem? Tu tá ouvindo o que que esse cara tá falando aí pra mim? O que que tem, Tião? Não, isso não. Eu falei que o carro-chefe Eu Te Amo Tanto. Tu tá me estranhando, rapaz. Que isso. Ô, Barbosa. Oi. Assim não dá, não. O que é, Tião? Os caras vêm de Boiolice no Aranha. Não é Boiolice, é o nome da música, Tião. Ô, Barbosa. Oi. Peraí, só um minutinho que eu tenho... Peraí, ô, segurança. Alô. O senhor aí, segurança, por favor, amigo. Hein? Ah, o senhor não é segurança, não? Ah, seu Erasmo Carlos. Erasmo Carlos? Desculpa, doutor Erasmo. O senhor tá vendo aí, que mancada. Eu já falo com o senhor. Olha o Globo, tem que resolver um problema tá aqui. Tá bom, depois. Tá, Tião. Doutor Erasmo, desculpa.